mas agora eu posso ver. Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir. Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que eu fiz, te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. Paul Ninja, veste loja nativa. Bora, Chupanetos, aquele abraço. Onde você pensa que vai? Senta aqui que ainda não acabou. Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou. É, mas agora eu posso ver. Eu não saberia acordar todo dia, olhando meu lado e não te senti. Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que eu fiz e te fiz infeliz e nunca admiti. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, eu não posso seguir. Desculpa por tudo que fiz e te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. Val Ninja. Irmão, pelo amor de Deus. Uhul! Não aguento mais a dor, sabendo que o amor que te amei foi nada. Não tenho certeza se já posso te esquecer. Se você não me ama, todo esse teu silêncio vai sangrar a minha alma. É difícil de aceitar não ser a tua amada. Tu não sabes nem imagina, te esperava ansiosa o dia da sua chegada. Mas agora percebi, só eu te dava amor em troca de nada. Você está tão diferente, o meu corpo todo sente. Seu olhar não é o mesmo que me olhava sempre. Ai, amor, se já não pensas mais em mim, ensina-me a esquecer-te. Agora percebi, só